Conectando C95,3 FM para toda São Carlos, São Cavaice e região. Sim, sendo transmitido para todo o mundo através de dois sites, www.radio.ufscar.br e www.foradoeixo.org.br. Começa agora a incrível edição de número 100. Aê! Do programa Independência ou Marte. Até que enfim, satisfação total. Eu sinto como se outras pessoas estivessem dando parabéns, mas na verdade eu tô dando parabéns pra você, filho. Satisfação total. Valeu, valeu. Chegamos até aqui. É nóis, tá, Batata tá mandando valeu, salve, tá todo mundo que tá mandando salve pelo vidro aí. É nóis. Bom, mas sem patifaria, né? Independência ou Marte, número 100. Puta programa especial, né? Todo programa especial, pra gente é especial. Hoje, mais do que nunca, a gente trabalhou aí com muito carinho pra fazer uma parada que significasse pra todo mundo de uma certa forma, mas que transmitisse o que a gente acredita que é a cara desse projeto, que é, sei lá, tudo que a gente tá buscando aí com as nossas propostas, com a nossa maneira de fazer as coisas e tudo mais. Bem legal. Bom, pra quem já acompanha sabe que, claro, o programa é uma realização muito importante pra nós, mas esse é um projeto aí que já estende os seus conectores, os seus tentáculos, os seus neurônios para outras frentes de atuação, principalmente na internet. Então é sempre importante pra gente divulgar aí o nosso blogspot, www.independenciaomarte.blogspot.com, e também os nossos meios de comunicação para que os ouvintes e também as pessoas interessadas em produzir o conteúdo do programa junto com a gente entrem em contato. Bom, a gente tem um e-mail, independenciaomarte@gmail.com, mande música, se você é músico, se você conhece alguém que tem música legal, sugere pauta, fala, quero participar, tenho tal argumento, tal ideia, tal som pra passar, tal, a nossa ideia é compartilhar o máximo possível, produzir de forma coletiva, e bom, sei lá, a gente tá emocionado aí fazendo o programa, vamos parar a fala algumas vezes, a gente tá caminhando aí pra comemorar também 2 anos no ar, a gente tá caminhando pra lançar também o DVD do projeto, né, no dia 1º de julho está marcado a estreia aqui no cinema da Universidade Federal. A gente vai falar para os outros programas com mais calma e tal, mas a gente vai lançar o DVD com todos os vídeos. Mas enquanto isso, você pode conferir eles tanto na nossa página do YouTube quanto até mesmo no nosso blog, independenciaomarte.blogspot.com. É isso aí, pra você que tá muito ansioso com tudo isso, quer conversar com a gente agorinha mesmo, adiciona aí o MSN da Rádio Ufscar, radioufscar@hotmail.com. Bom, começamos a falar das atrações, começamos a falar do BG, o que você acha que é mais legal a gente fazer agora? Vamos falar do BG então? Ai, vai BG! Bom, começando aqui, fundo que nos acalienta por esta noite fria de segunda-feira, quando estamos realizando ao vivo, DJ Dolores, R$1, um disco aí que nos acompanha há 1 ano e meio, mas que ainda não foi lançado no Brasil, né, até hoje. É, foi um lançamento, né, acabou sendo lançado na Europa, na Bélgica, por um selo que chama-se Creme Discs. Na verdade, o pessoal é acostumado a trabalhar com alguns europeus por lá, como a Sibeli, enfim. E o disco permanece aí sem ser lançado fisicamente em território brasileiro, mas já vem circulando por muitas cabeças aí há algum tempo. Bom, por muitas cabeças irão passar frequências absurdas de som. Hoje teremos transmissão independente especialíssima com Benegão e os seletores de frequência, né? Aí trazendo versões exclusivas de algumas músicas do primeiro disco, trazendo algumas músicas novas que ainda não foram lançadas. Uma troca de ideia aí do senhor Bernardo, muito, muito louco aí, trazendo, contextualizando muito bem o projeto e todas as suas realizações, né? Não, com certeza, a presença inteira, né, de todos os seletores de frequência aqui no estúdio. Uma sessão que aconteceu aí de forma bem bacana e o resultado tá uma pedrada, tá pesado, vocês não perdem por esperar. O programa hoje tem 2 participações pelo telefone ao vivo também, não é mesmo? Jovem Palerosa. Conversaremos com o Alisson lá do coletivo B-Rock de Guaxupé, lugar onde a gente passou no último final de semana, então a gente fez uma cobertura de todo o evento que a gente participou, né, o B-Rock Fest, e vamos trazer aí algumas versões ao vivo, algumas entrevistas feitas no lugar, o Alisson vai entrar ao vivo com a gente também, tem umas coisas bem interessantes aí, experimentando nas ondas do seu rádio. Exatamente, nessa histórica edição de número 100, teremos também nosso quadro Brado Retumbante, a gente vai entrevistar, né, vamos receber, a gente vai entrevistar não, a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia com a Lenissa Lenza, mais uma voz que, né, vem ao ar aqui pelo Independência ou Marte, lá de Cuiabá, na verdade, né, representando o Espaço Cubo, mas o grande foco da nossa conversa hoje é o Circuito Fora do Eixo, né, uma organização, um trabalho em rede. Ó, já até me enrolei aqui para falar, a gente vai conversar com a Lenissa sobre essa conglomerado aí que vem dando um gás novo, uma nova cara à produção cultural independente brasileira. O Circuito sempre passa pelo programa de alguma forma, a gente sempre tá falando nele, mas agora a gente vai falar concreto, objetivamente, planificar um pouco para os nossos ouvintes, para eles terem uma ideia melhor de todo o contexto, na verdade, que a música brasileira tá passando. Bom, no final do programa teremos abduções ao vivo, é isso? Contatos alienígenas também. A atração tá bem bacana aí, os ouvintes podem conferir, né? Vamos estar fazendo alguns contatos com outros planetas, outras galáxias, experiências extraterrenas ao vivo aqui, vai ser bem bacana. Finalzinho do programa número 100. Bom, vamos começar agora com tudo, sonzeira boa. Antes de tudo isso, né, que a gente anunciou, a gente tem versões exclusivas gravadas aqui ao longo desse ano de 2009 para o programa. Selecionamos um bloco só de transmissões independentes aqui para a galera. É isso aí, um material fresquinho que já foi produzido neste primeiro semestre. E a gente vai começar então com o som do senhor Nathan Bell, presença internacional, né, que passou por aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Trocou ali uma ideia cósmica com a gente, deixou uma sonzeira bem bacana registrada, né? Que ele gravou aqui junto com uma banda que foi formada para acompanhar ele no Brasil, com músicos de vários outros projetos bem importantes, como o Hurt Mode, o próprio Projeto Porto, do Richard Ribeiro. Material de primeira, a gente vai conferir a faixa Jericho Land. Depois a gente escuta o Aeromoças e Tenistas Russas, banda aqui de São Carlos, que tá tocando bastante, sempre fazendo muita coisa interessante, lançando novos sons, tá para fazer um clipe também, desta música, aliás, que por enquanto, até onde eu sei, chama X ainda, eu acho que, ou vai se chamar para sempre X, uma música instrumental aí, muito bonita, que eles fizeram numa transmissão independente aqui ao vivo no programa também. Mantendo a pegada instrumental aí neste meio de bloco, a gente vai conferir um som do Chimpanzé Clube Trio, banda lá de São Paulo que passou aqui em São Carlos no mês de abril, né, para estrelar a nossa festa, Independência ou Marte a Festa, edição instrumental. E é claro, passaram aqui na rádio, gravaram uma sonzeira. A gente vai conferir a faixa Tira Essa Pessoa da Minha Vida. E se você não estiver satisfeito, ainda tem bomba explodindo aí na última música, Two Coins in a Bombshell, Last Time Alcohol. Gravado aqui pós-grito rock, pós-carnaval aí, mas com muita energia para rasgar tudo. Final desse bloquinho, transmissão independente começando. Independência Marte número 100. Escute diferente. diferente. Thank you. Xavier? Sensacional, Independência ou Marte, programa número 100, começando com algumas versões exclusivas gravadas aqui no programa, né, aqui na Rádio Fiscar. Tio Coisina, Bombshell, Chimpanzé, Clube Trio, Aeromoças e Tenistas Russas. E começamos com o norte-americano Nathan Bell. Sonzeira, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, como né, já dissemos, a edição 100 está histórica, clássica, especial, cheia de informações. Vamos dando continuidade. Daqui a pouquinho tem especial com o Benegão e seletores de frequência. Transmissão independente histórica. E tem hoje mais uma atração também, né? Bem bacana. É, com que abduções ao vivo? É, contatos alienígenas. Bem legal. Beleza. Bom, mas e agora? Agora teremos uma incrível participação ao vivo. Nosso quadro de coberturas, vivências e, sei lá, relato de processos artísticos, musicais, independentes, povo heróico, B-Rock Fest. Alô, alô, Alisson. Tá no ar, tá na linha com a gente? Alisson? Alô? Alisson? Ele tá com a gente, eu tô ouvindo a voz do fundo do pessoal conversando. E aí, moçada, beleza? E aí? Pô, cara. Pô, cara, pensamos que você ia deixar a gente na mão aqui, ó. Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Bom, seguinte, final de semana, último final de semana a gente foi pra Guaxupé, que é sul de Minas, né? Tá demorando pra chegar o som aí, né, cara? Ô, Alisson, você tem que abaixar o volume do seu rádio aí, cara, da transmissão na internet. Legal falar isso, né? Tipo, aquele clássico... Abaixa aí, abaixa o volume do seu rádio, velho. Abaixa e conversa com a gente pelo telefone só. Bom, seguinte, contextualizando quem tá escutando a gente foi pra Guaxupé, né? Sul de Minas, conversar com o pessoal, na verdade, participar de um evento do pessoal do B-Rock, um coletivo lá, mas com várias atividades voltadas pra música independente. E é isso aí a gente estabeleceu a conexão telefônica para conversar com o Alisson. Vamos ver se regularizou aqui a transmissão para a gente já partir para as perguntas da nossa entrevista. E aí, Alisson, tá na sintonia agora? Tá com a gente? Bom, tudo bem. Vamos tentando, seguindo aqui as atividades. Vamos falar então nossas impressões, já que o Alisson não pode contribuir. Não, você continua com aquela sua tradicional reflexão, eu vou achar ele aqui, a gente já volta com ele na ligação. Vamos lá. Bom, seguinte, foram três bandas, né, que fizeram parte da noite ali em Guaxupé. A noite começou com a banda Seven Keys, banda local, mais voltado aí pra heavy metal, algumas coisas mais melódicas, assim. Som pesado, bruto, guitarras virtuosas, baterista, baixo, com muita pegada. E é legal que o pessoal tem um certo número de fãs ali na cidade, então juntou bastante gente já no começo. Noite de muito frio, logo esquentou, assim. E a gente tava fazendo a discotecagem radiofônica também, introduzindo antes e depois, e foi muito legal o feedback com o pessoal, né? Que o pessoal realmente tava bastante aberto, né? Para as experimentações e para, sei lá, para quantidade de informação nova que tava chegando, né? De música autoral. Depois a gente tava junto, na verdade, com a banda Estranhos Azuis aqui de São Carlos. Eles foram a segunda a se apresentar. Banda que tá começando a circular mais, tá para lançar um disco também. E tocou, sei lá, já tocou aqui no programa ao vivo, tem feito bastante, sei lá, especiais, dedicatórias a grandes mestres do rock and roll aqui na cidade, mas estão para lançar um disco, quem sabe, né? Eu acho que, na verdade, no segundo semestre sai com certeza o disco dos Estranhos Azuis. E a última banda foi os paulistanos do Visitantes, banda que tocou no Grito Rock daqui, que pessoal muito interligado aí, na verdade, ao coletivo Escarne e Osso, de ação cultural também, né? Que faz parte do Circuito Fora do Eixo, lá de São Paulo. É isso aí, tudo, né? Como a gente falou, acompanhado pela discotecagem do Independência Marte. Alisson, agora sim, tá com a gente aí na linha, cara? Alô, Alisson? Bom, acho que Alisson é uma entidade, né? Na verdade, não conseguimos comunicar com ele ao vivo. Vamos rolar os sons, quem sabe, se ele aparecer por aí, a gente entra com ele. Estamos ao vivo aqui, fazendo... tudo isso. Então vamos começar rolando o som da banda lá de Guaxupé, o Seven Keys, uma banda que eu falei, né, de heavy metal mais pesada e tal, versão gravada exclusiva também, né? Fiquem, espero que a qualidade, sei lá, seja entendido mais como espírito da emoção do momento ali, né, a vivência na hora, do que pela qualidade técnica. A gente gravou tudo, versões exclusivas. Bora rolar então, Seven Keys com Living for Tonight, depois a gente escuta Estranhos Azuis com Ninguém é Dono do Mundo, e depois a gente volta aqui, Independência ou Marte número 100. Escute diferente. Vamos aí. Living for Tonight, a música do nosso EP, vamos ver. Oh,

sentido de tudo e poder acreditar. Ninguém é o dono. Sim, Estranhos Azuis, Ninguém é o Dono do Mundo, antes Seven Keys, Living for Tonight, bandas aí que se apresentaram na B-Rock Fest lá em Guaxupé. É, bom, e discotecando no último sábado. Bom, a gente tentou a conexão aí com o Alisson, né, lá do B-Rock de Guaxupé. Tivemos alguns problemas técnicos e temos que seguir com o programa, que tem muita coisa pra acontecer hoje. Fica aí, ficamos devendo então a participação dele e, na verdade, uma manifestação aí nas ondas radiofônicas de todas as atividades aí do coletivo B-Rock, além do que a gente já tá fazendo. Na verdade, a gente tem uma segunda parte aqui que a gente tinha preparado, né, do especial. Uhum. Então vamos escutar uma sonora do Pedro Práquia, do coletivo Escarne e Osso, falando das intervenções, dos sarais que eles estão fazendo na introdução dos shows do Visitantes. Na verdade, a gente fez uma intervenção junto, né? Junto com alguns samples da discotecagem radiofônica. A gente batizou de um sarau digital. Então ele explica um pouco qual que é essa ideia. A gente escuta um trecho aí do sarau, também captado ao vivo ali no dia. E finalizando com a música do Visitantes, Las Canciones de los Cabrones, música nova que tá no próximo disco deles, mas aqui a gente escuta a versão ao vivo gravado lá também. E é isso aí, então a gente encerra com essa sonoridade clássica tirada do ao vivo, o nosso registro da nossa passagem no B-Rock Fest, sarau digital no ar, Independência ou Marte. Independência ou Marte! Que é o sarau? A ideia é você fazer uma tática primeiro de teatro invisível, sacar qual é o rolê, tá sem microfone, então a gente distribui o número de pessoas pelo lugar que seja proporcional a um campo audível a todo mundo do bar, e você grita atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, atenção. Aí quando você grita atenção do palco, todo mundo presta atenção, você tem 30 segundos de atenção plena de todo mundo. E aí você começa o sarau, aí você torna isso um processo, assim. A banda vai entrando aos poucos, e aí você some e a banda termina. Esse é o terrorismo. Elas ridicularizaram conocen el rock and roll, es el estilo de musical. El rock and roll es un estilo musical que se toca muy rápido. Se toca muy rápido con la guitarrilla y se entonan las canciones. Las canciones de los cabrones. Locura de la casa de los cabrones, ah, arreglando el corazón de mis amigos, ah, y tomando este ganadorero, ah, el cenar del corazón de carnicero, ah, y tomando este ganadorero, ah, y tomando el corazón de carnicero, ah, ah. Borracho voy con tu recuerdo, la la la la la la la. Borracho me voy con tu recuerdo, la la la la la la. Borracho me voy con tu recuerdo y una sentimental penita de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eu queria ser o seu vizinho, ah, te acordar com uma garrafa de vinho, ah, no outro dia vamos pra Bahia, ah, Guanabara, Guadalajara, ah, toco gaita, volta da minha canto da lua, ah, na fronteira, dia precisa nascer. Quando recuerdo, la la la la la la, borracho me voy, quando recuerdo, la la la la la la, borracho me voy, quando recuerdo, yo no sentí nada, penita de amor. Sim, sí, Los Visitantes, banda de rock brasileira. Versões ao vivo captadas em Guarupê, Minas Gerais. Bom, a gente escutou Las Canciones de Los Cabrones, música nova do Visitantes, ao vivo. A gente escutou também um sarau digital aí proporcionado por Pedro Prá, que é do coletivo Escarnioso, juntamente com Independência Marte, e algumas manifestações do público local ali, que berrava de uma forma bem peculiar. Mas agora, meu caro ouvinte, uou, prepare-se. Respira fundo aí. Respira fundo. Transmissões Independência. Chegada a hora, com vocês, Transmissões Independentes, Benegão e os seletores de frequência. Essa soltura de definição, essa é sua decisão. Os outros cê tá à toa, mas a cabeça não para, maquinando qual será a próxima parada. Na mente a necessidade de ser coerente, nas vezes o sim determinado não será corrente. Muitas ideias na cabeça, pouco dinheiro no bolso. Pode crer que o pai de tu é funk, a toca doce. Funk atenção, o Ministério dos Seletores adverte. Muriçoca não provoca sentido incômodo, mal-estar. E purulência na epiderme. Sobe! funk. Portanto, se você tem entre 5 e 115 anos, vacine-se já na junta mais próxima da sua caxanga. Lembre-se, conselho depois do erro é como remédio depois do enterro. E falando nisso, meu compadre Pedro Selecta, representante do Kit City Niterói, pra que finalmente rire a alegria geral. Sopra, meu filho, sopra o seu metal. Vai, sopra, vai. Plou, Independência ao Marte aqui, número 100, edição especialíssima aqui, transmissão independente, Benegão, seletores de frequência, bem-vindo, Bernardo, tudo bem aí? Beleza, tudo certo. Salve, salve, casa é sua. Primeira vez em São Carlos, chegando, como que é? Cara, primeira vez e feliz, né? Tipo, tô... a gente já tem essa ideia de tocar interior de São Paulo há muito tempo e... agora rolou, graças a Deus, e estamos felizes aí. Estreamos ontem em Sorocaba. Ou quer dizer, não sei quando essa entrevista vai pro ar, então a gente estreou algum dia em Sorocaba nesse espaço-tempo. Foi muito bom. E é isso. Então, vamos que vamos. Contextualizando, Benegão e Seletores de Frequência tocaram na Festival do Calouro, né? Isso, aqui da UFSCar. E estão presentes no programa. Concessão e tudo. Fred Gomes do Ganja Groove tá presente também. Presente também pra pegar a minha fatia do conteúdo. Minha fatia dublar. Minha fatia dublar aqui, né? Da hora. Bom, acho que na real vamos falar bastante sobre os seletores também e tal, mas é, uma coisa que é interessante, eu acho, da gente falar, resgatar um pouco de passado assim mesmo, do rolê, principalmente underground, Rio de Janeiro, antes de Planet, começo, sei lá, Funk Fuckers e tudo, como que você viveu intensamente, sei lá, pelo que a gente escuta falar, ou sei lá, tá ligado um pouco, do rolê mesmo independente, antes de toda a experiência, né, do boom, na década de 90 e tal. Sim, sim, sim. E... é, todas as bandas vieram disso, né, na verdade. É... as bandas dos anos 90, acho que a grande diferença que teve pra maioria das bandas dos anos 80 é que a galera... foi a primeira vez que a galera de rua... é, assumiu o controle, né? Tipo, que, sei lá, era isso. Galera que fazia som, é, e não fazia ideia de que, tipo, poderia nem gravar ou nem nada, mas tipo, a gente já tinha, todo mundo já ficava tranquilo ali fazendo as coisas de fanzine, fita cassete, tava fazendo as coisas. E foi clássico, foi clássico dos clássicos. Essa época foi muito boa. Eu acho que é uma coisa legal de falar um pouco a diferença, como é que você sente e tal. Principalmente nesse momento meio que quando você se reassume independente e começa a virar dono de novo, né? Da sua, do seu uhum. material, da sua, dos seus pensamentos, das suas... Cara, é, na verdade, assim, a gente mesmo na época de gravadora, é, a coisa que sempre norteou tanto Plant quanto várias outras bandas, que tinham nos anos 90, assim, só quem, se deixou, é, sei lá, a gravadora, quem se deixou domar pro gravador, sei lá, só assim aconteceu, porque na verdade, é, eles não faziam muita ideia do que estava acontecendo, eles estavam investindo que estavam precisando de dinheiro, estavam querendo saber como ganhava dinheiro com aquela loucura que estava acontecendo. E tudo aconteceu basicamente assim, quem puxou todo o bonde é, foi o Raimundo, né, cara? Tipo, Raimundo foi tipo o puxador do, da locomotiva geral, assim. Quando o Plant foi contratado pela Sony, é, pelos jornalistas, assim, tipo, o apelido do Plant era tipo o Raimundo da Sony, sacou? Tipo, não tem nada a ver de som, mas tô dizendo, mas, é, mas em termos de público, sacou? Uhum. Em termos de ser uma comparada que é... Que é, é, veio do underground, é barulhenta e na época que a galera já não, tipo, a galera que vendia disco não tava mais vendendo tanto e enrolou essa treta e tal. É, o Plant já era grande e tal, no underground e tal, já fazia show pra mais de 1000 pessoas e foi contratado assim, tipo, a gente fez o que a gente quis sempre, sempre foi independente dentro da gravadora. A única vez que a gente tentou não, é, contar com alguma coisa assim, então não deu muito certo. Então a gente continuou sempre sendo... Por isso que funcionou também. A gente sempre fazia tudo, desde a capa até todos os prazos. Os caras, na verdade, se entravam... Eles é, nem apareciam no estúdio, na verdade. Eles negou, tipo, dava grana e queria, tipo, confiava, sabia que a gente era maluco, mas não era doido. A gente chegava com o disco pronto e tá tudo certo. Que ia sair e ia rolar. Exatamente. Da hora. Então, passando, né, de fase, de etapa, tá, agora começando a falar um pouco mais sobre os seletores mesmo. Acho que legal também voltar atrás, aí dar uma recapitulada e falar desse seu envolvimento com a cena, da formação, escolha dos músicos. Tem uma parada que eu vi numa entrevista sua de televisão, uma vez de como foi o processo de gravação, que você trazia só as referências, deixava a galera mais livre pra criar em cima, né? Seja uma referência a Blue Note pro trompete, alguma coisa jamaicana pras linhas de baixo. Contar isso. Um pouco desse processo de formação da banda e do primeiro disco. Cara, é, pra voltar nesse processo, eu tenho que finalizar a primeira pergunta, na verdade. Uhum. Porque, assim, nessa época de anos 90 e tal, a gente, todo mundo tinha cultura da fita demo, né? Que é... Tinha até uma galera que a gente falava que tinha, tipo... A gente fazia, ia fazer o prêmio fita de ouro, sabe? Fita demo de ouro, tipo... É, os cabelos duros de Brasília eram dos candidatos sérios, que eles vendiam fita demo pra caramba. Funk vendia muita fita demo. Eu fazia, eu já fiz mais de 3 mil fita demo, eu mesmo cortando tudo, fazendo não sei o que. É... O Funk vendia fita demo pra Dedéu. E o Cabeça era um dos grandes vendedores de fita demo do Rio. E um do Brasil também. O Cabeça era a banda do Calunga, que é o nosso baixista, e de onde veio o Pedrinho também. E onde veio o Nobru, que tava tocando baixo com a gente quando o Calunga tava fora. Que o Calunga, tipo, falou, pô, meu irmão, tô vindo dar um tempo, tô vindo tocar mais, não sei o quê. Tipo, de ficar tranquilo, tal, não quero ficar andando de skate, tal, não sei o quê. Eu vou botar o Nobru no meu lugar. Eu botou o Nobru. É, o Cabeça eram os três, né? Nobru, o Calunga, que fazia as músicas, a Maria e o Pedrinho. É, e, assim, a formação toda dos seletores de frequência é basicamente com esses camaradas que são meus camaradas das antigas, dessa época, de começo dos anos 90. E são caras que além de serem camaradas, são caras que eu sou fã dos caras tocando, sabe? Uhum. E sei do que eles. Eu sei que eles são capazes, sabe, de fazer. Então basicamente a parada era assim. Tinha algumas músicas que eram já estavam preparadas, assim, tipo Funk Tocaroso, já tinha um arranjo. Eu mesmo tinha feito, Nosso Patinho já existia. Eram, essas duas músicas são músicas da fase final do Funk Funkers, assim, que é um segundo disco que não chegou a sair. Essas eram as minhas músicas dentro do Funk Funkers, assim, música com, tipo, de letra e música, assim. E daí gente botou no seletor e tal, que no começo era o meu, era tipo, eu considerava como o meu solo, assim. É, e daí algumas faixas foram isso, assim, tipo, sei lá, só tinha uma batida que o Rodrigues tinha feito, o DJ Rodrigues, que é o DJ de seletor, que quase nunca viaja com a gente, porque ele costuma dizer que ele é o bancário mais talentoso do Brasil, né? Que é, tipo, ele é gerente de banco, mas ele é o DJ clássico, assim, do tipo. É um dos principais de todos os tempos, no, criativamente considerado no Brasil, assim. E daí tinha as batidas e tal, a gente, cada show, a gente sempre improvisava e a música sempre ficava totalmente diferente. Cada show, assim. É, essas eram. Depois acabaram virando seletores de frequência e opositor. São basicamente essas. O Calunga meteu bronca, fez o baixo e tal, beleza. E tipo, o Muzak também, guitarra também, tipo. A gente não ficou editando, sacou? Ah, bota isso aqui, bota isso aqui ali, que é coisa normal de se fazer. Quando faz, ainda mais quando faz uma coisa aberta desse tipo, assim, a gente deixou. Tudo que tá ali são os canais como na sequência que foi gravado, sacou? Uhum. A gente no máximo tirou, sei lá, um play, um mal dado, um negócio assim, mas o tempo tá exatamente no tempo que foi tocado e o canal inteiro, sacou? Uhum. Tipo, tanto no trompete, no baixo, na guitarra. E ficou clássico, assim, e essas duas músicas foram determinantes, assim, de tudo, assim, que a gente ia fazer alguns arranjos, quando a gente fez Nova Visão. Caralho, bora de som aí, daqui a pouco a gente volta trocando mais ideia aí. Vamos que vamos. Vamos escutar Proceder, Caminhar, música nova, firmou? Beleza, vamos que vamos. Independência, Marte, transmissão independente. Número 100, escute diferente. Bom, música nova, vai estar no disco novo, sai até o final do ano, Proceder, Caminhar, vamos que vamos. No ar, saiba o que sintonizar, rapá, pois somos todos seletores de frequência. Que é certo é sem caô. Você tá ligado que esse é o proceder. Aprendizado na pancada ou na base da inteligência. Esse é o caminhar. Essa é a estrada, essa é a ciência. Esse é o proceder. Erro e acerto sem medo, experiência. Esse é o caminhar. Chega junto, seletores de frequência. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. Que é certo é sem caô. Manter atento sim, viver com medo não, irmão. Abra sua mente, abra seu pulmão, vai. Esse é o proceder. Esse é o proceder. Esse é o caminhar. Sintonizando ação, mente e coração. Esse é o caminhar. Ative a sua luz e se ilumine na escuridão. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. Que é certo é sem caô. We'll be right back. aprender a caminhar. Resposta total, vamos que vamos. Uou, de volta. Edição especialíssima, centésima edição. Transmissão independente. Emoção no ar aqui, total. Benegão no estúdio com a gente, representando também seletores de frequência que passaram aqui pro São Carlos, deixaram versões exclusivas demais. Bom, a última música que você tocou é música nova, né? Não tá no primeiro, não tá no, no primeiro disco que vocês lançaram, Enxugando Gelo, de 2004. E vocês estão anunciando que tem novidade pra sair, que vocês estão organizando a casa e tal. Que momento que vocês estão? Qual que é a previsão? Alguma cara, coisa assim? Cara, a gente tá no momento de fazer show ensandecidamente, como nunca, assim. É, tentar fazer mais show hoje em dia do que quando a gente lançou o disco. É, rodando direto, tudo que é canto do Brasil, de Palmas a Santa Catarina. É, e não tá dando tempo pra parar pra fazer o disco, por excesso de show e compromisso. Então. E junto a isso ainda tem um milhão de outras coisas que eu faço junto. Tem a Turbo, tem Sound System, sei lá o que, loucura total. Pois e tipo, eu faço tudo de todos os negócios agora. Eu sou, no momento, faz um bom tempo já, um tempinho, que eu sou tipo... Eu marco tudo, faço tudo, tipo, empresário, músico, produtor e... É, e tudo mais que... E ainda que vai assinar a capa do próximo disco, né? É, não, não chega até. Eu já fui desenho quando era criança. Hoje em dia ia ficar uma arte estranha. Aí é isso, cara. Então o tempo pra fazer, ele tá demorando basicamente por isso, porque a gente não tem tempo de parar, fazer, não sei o que, babá. Mas tá rolando assim, as músicas estão ficando clássicas, as músicas novas. A gente já tem três que a gente tá botando no show. É, e tem outros aí, milhões aí pelo caminho. Tem muita música composta. Tipo, falta letra, porque eu não consigo parar pra fazer. Mas como que é o processo de composição, assim? Tipo, todo mundo junto, os caras fazem separado? De tudo, tem tudo. De tudo. Você entra junto com a guitarra também? Com... Tem de tudo, cara. Todos os processos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Não tem regra. A música tem que ficar boa e acabou. E o processo de gravação, vocês estão pensando na onda do primeiro disco, assim? Sei lá, gravar ao vivo e refazer os takes depois? Não tem planejamento, a gente faz alquimia, agora. A gente vai fazendo ali. Tô fazendo eu e Pedrinho também, tipo, é a mesma. Uma coisa que é mais ou menos certa é que vai ser a mesma equipe do primeiro disco, assim. Eu e Pedrinho produzindo. O Pedrinho não tá mais na banda, mas a gente tá gravando no estúdio dele e tal. É, e a galera de São Paulo mixando, assim. Vai ser tipo. No primeiro foi o Instituto Lenza, o Base também mixou uma música. Mas a gente deve concentrar no Lenza e tal, que é o tipo, absurdamente sinistro. Fez o Curumim, faz a Céu também, as paradas. E fez o nosso primeiro disco algumas músicas. Ele fez o Processo, fez Prioridade e tal. A mixagem. E daí deve ficar por aí. Aí a busca de qualidade, assim, mas a gente não faz ideia de como é que vai ser o processo, como é que é, como é que não é, assim, a gente não é tão organizado assim. E acho que isso também faz alquimia, parte. Acho que alquimia foi a palavra que você usou aqui. É isso aí mesmo. Vamos conferir mais uma aí. Daqui a pouco a gente volta com o bloco final de entrevistas. Vamos que vamos. Mas sonzeira inédita aqui, exclusivo. Independência ou Marte, transmissão independente. Exclusivo. Escute diferente aí. Class, vamos tocar mais um som novo então. Vai estar no disco novo, chama Reação. Vamos que vamos. Se as coisas estão esquentando, se os trovões estão batucando, os raios estão caindo perto. Se Se a panela tá pitando, aqueles tempos tão chegando, as crises se proliferando como a sede no deserto. Como a sede no deserto. Já foi dado, mas nego não tá ligado que o barraco tá zoado demais. Todos tão de HD cheio, todos muito ocupados, gastando de bobeira. Espaço além do necessário. Espaço além do necessário. Saideira aqui, começando a se despedir, na verdade, último bloco, transmissão independente, Independência ou Marte número 100, comemorando aqui com o Benegão no estúdio, satisfação total. Velho, acho que trocar uma ideia, na real, que de um lance, não sei se o próximo CD tá nessa onda também e tal, mas envolvimento principalmente com cultura livre, Creative Commons e, sei lá, primeiro disco, além de você disponibilizar, você, na íntegra, pra baixar no site, tinha o lance de estar no Overmix, ter vários remixes rolando, todas as pistas separadas pra você, pra pirar o cabeção, sei lá, queria sensação mesmo sobre isso, planejamento, como que tem rolado. Assim. Cara, assim, pra começar a fazer essa parada, eu até falei um pouco na entrevista, quando eu dei entrevista ao vivo e tal, isso começou em 97, com um camarada meu, que é um dos fundadores do CMI aqui no Brasil, Centro de Mídia Independente, e daí a gente tava conversando disso na época do Funk Funkers ainda, tava na BMG, gravadora multinacional e tal. A gente descendo lá de Santa Teresa, onde a gente mora e tal, ele não tá morando lá, tá morando na Espanha. A gente conversando, ele falou, pô, cara, tem uma parada aí nova, chamada Copyleft, assim, assado, não sei o quê. E daí eu fiquei com isso na cabeça, a gente... Eu fiquei com as informações e tal. E aproveitei o momento, tipo, 6 anos depois, eu lancei meu disco, o Chegando Gelo. E eu tinha acesso a master e tal. E misturando essa história do Miguel, do Copyleft e tal, misturando com a parada que tem uma influência brutal também, que foi a parada do Quinto Andar. É um coletivo de hip hop lendário do Rio de Janeiro, que não existe mais, mas que revolucionou, assim, nacionalmente, tanto em termos de música levada, mas nesse caso, dessa influência, no caso, principalmente foi no lance da internet. Que assim, eu conheci basicamente a internet por causa dos caras, e coisa assim, eu não nem mexi em computador, assim, na verdade. Eu comecei a mexer em 2003, quando lancei o disco. Daí, uma parada que assim, eu sempre toquei com o Castro, tipo, era sempre o Rodrigues e o Castro e tal. A maioria das vezes o Castro viajando, o DJ Castro, que é o DJ do Quinto Andar, fundador, ideólogo lá da parada e tal, dos caras, e é o DJ do Black Alien também hoje em dia. E ele tá comigo no Sound System, a gente sempre tocou junto e tal, e sempre ficava impressionado, tipo, de ouvir, sei lá, qualquer lugar que a gente tocasse, era no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, tinha alguém, Quinto Andar, toca aqui. Fala, porra, meu irmão, caralho, todo mundo conhece essa porra, que porra é essa? Ah, a gente bota as namoradas na internet, a gente fazia as músicas e lançava na internet, né, música por música. Daí, com esses dois polos, assim, eu decidi fazer a parada, sabe? Eu me lembrei, então, eu falei com o Miguel, pô, como é que é aquela parada que tá rolando e tal, não sei o quê. Aí botamos no Centro de Mídia Independente o disco. E foi classe, assim. Tipo, acabou sendo o primeiro disco comercial a ser lançado nesse sistema, né? Foi antes do Creative Commons existir, na verdade. Foi inspirado pela mesma coisa que inspirou o Creative Commons, que é o Copyleft. E daí... eu botei isso também por questão ideológica, né? Tipo, que tinha questão de, na época, tava tendo o primeiro ataque mais brutal contra isso, que era pela tipo, aquela história do Napster, a Metallica, blá blá blá, blá blá blá. E nego querendo, como hoje em dia tá de novo, né? Tá rolando uns ataques hoje em dia também. De nego querer processar uma molecada que baixa som e tal. E daí eu falei, porra. Na época que o nego tava falando, é download, é crime, download, não sei o que, eu falei, pô, isso pra mim não é crime, então eu vou botar ali a parada. Legal. E botar a cara a tapa, exatamente. E acabou. A intenção foi só essa, coisa. Acabou que resvalou pra gringa e acabou rolando forte na gringa e pra depois rolar no Brasil. Rolou um mini efeito Sepultura aí de som. Satisfação total, Independência Mate finalizando também. Agradecer aí, Bernardo, valeu, toda a família, seletores também. Resposta total. Total. Edição número 100, mais do que especial, valeu. Deixar, sei lá, os últimos recados. A galera falou que no MySpace em breve vai ter os sons então, também e tal. É, deve estar chegando por aí já. MySpace.com/seletores. A gente tá usando como site também, porque nosso site tinha dado uma cheat lá e a gente já encheu o saco e vai ficar só no MySpace mesmo. E daí tem todas as paradas pro MySpace lá. Se quiser saber dos seletores, Turbo Trio, o Benegão Sound System, blá blá blá. Tá, o Benegão Sound System é Benegão SS. Engraçado, porque o Benegão parece Romário, né? Tipo, falando na terceira pessoa. É, bizarro. E daí... É isso, cara. Esse ano sai disco novo. Tem um monte de coisa acontecendo aí o tempo todo e tem que ficar ligado, assim. Por incrível que pareça, também tem uma coisa que é muito doida. Uma coisa, tipo, sei lá. Tem uma ferramenta de internet que é bem tosca, chamada Orkut. Essa ferramenta eu uso bastante, assim. Quem quiser ir lá, tal, falar as paradas. E lá é o único lugar que, na verdade, por enquanto eu faço a unificação de todas as agendas, porque assim, numa espécie de seletor, logicamente, seletor, turbo, tri, blá, blá. Então lá tem tipo um listão mega que vai até dezembro de data, que já tem marcado e tal, blá, blá, blá, tanto aqui quanto fora. E quem quiser saber o que está acontecendo e quiser se informar de show, o que está acontecendo, blá, blá, blá, blá, ou chegar junto, uma boa coisa se fazer. Procura como lá no Orkut? Procura por que nome lá? Cara, qualquer comunidade que tenha a ver com a minha pessoa, tipo, você vai me achar ali falando, ah, tem show tal dia, tem não sei o que, babá. Então, tô como Bernardo ali, porque essa aqui é a parada. Caralho, tem que ir atrás. Sacar o processo então, que lento, rápido, do jeito que for, do caralho. Satisfação total, até a próxima. Até né? Daqui a pouco. Biga! Vamos que vamos. Puxa diferente aí. A gente vai ouvir agora uma música que o senhor Fábio Calunga chegou no dia no ensaio, nosso baixista, puxou esse som e ficou mais ou menos assim, mete bronca. Calunga.

Obrigada. Parabéns aí pelas 100 edições do programa Independência ou Marte. Muito bacana. É, Lenícia, é legal porque ela é uma ouvinte que bem colaborativa, assim, né? Sempre, sempre presente, sempre dando aquela força, assim, sempre falando parabéns. Eu curto legal, muito o rádio, acho muito bacana o trabalho. Legal. Bom, acho que a gente tava, né, batendo um papo ali logo antes de entrar no ar, mas vamos contextualizar para os ouvintes só para a gente poder iniciar a nossa conversa. O Circuito Fora do Eixo já é uma rede que hoje abrange 40 pontos, né, de produção do país, e você acompanhou isso bem de perto, né, desde o surgimento dos primeiros pontos. Então, achou legal dar esse panorama de como a coisa se tornou uma teia e quais são os pontos chaves, assim, para o pessoal entender um pouco a disposição desses produtores organizados em rede. Como foi se desenhando o mapa, né? Então, galera, bacana. O circuito está bombando. Acho que a gente está num momento histórico muito interessante, desde o surgimento dele em 2005, onde a gente aglutinou algumas pessoas do Brasil, Berlândia, Cuiabá, Londrina, que estavam a fim de iniciar essa discussão dos coletivos independentes e tudo mais. E agora, em 2009, a gente está num momento muito bacana. A interação online está fervendo, a galera está trocando muita tecnologia, então está muito interessante. Eu acredito que isso é fruto, inclusive, do primeiro congresso Fora do Eixo, que a gente acabou trazendo aqui para o Festival Calango, acontecendo junto com a edição de 2008 do festival, onde a gente reuniu esses diversos pontos no Brasil que estavam a fim de caminhar com a discussão e de fazer esse grande movimento que hoje virou o Circuito Fora do Eixo, né? Um movimento de coletivos do Brasil inteiro, em prol de um objetivo comum. Então está muito bacana. O circuito, ele tá calcado em alguns pilares bem interessantes, assim, que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo, desses anos, e está bem orgânico com tudo que os coletivos estão pensando e acabam praticando nas suas localidades. Uhum. A gente vem discutindo sobre o Fora do Eixo Discos, que é a melhor distribuição das bandas representativas do circuito e dos nossos produtos, né? Então é uma discussão que está avançando bastante. A gente está aí pensando num catálogo, todo mundo contribuindo para essa discussão, para estar saindo ainda esse ano. O portal Fora do Eixo, que agora ganhou o edital do MINC, o prêmio de mídia livre. Então, assim, a gente vai dar uma repaginada total. Esse plano está total em atuação também, que é muito bacana. E o portal é o nosso centro de mídia independente, né? Do circuito todo, atende a demanda de todo o circuito, incluindo aí web rádio, web TV, a própria loja virtual, para a distribuição dos nossos produtos, a produção de conteúdo e tudo mais. Outra discussão bastante interessante é o Fora do Eixo Card, que está dentro desse processo da economia solidária, das moedas complementares, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo no circuito, e cada vez mais os coletivos vêm entendendo que essa força de trabalho que eles estão disponibilizando para a cena independente é a sua moeda complementar, e com isso a gente vai estar mapeando essa força produtiva toda do circuito. Felipe falou aí 40 pontos, a gente já tem integrado, desses 40 pontos, que são 40 coletivos, cada coletivo aí deve ter pelo menos 5 pessoas, então para aí vai dar para mais de 100 pessoas contribuindo aí para esse processo de produção. Os festivais, que aí entra o Festival Fora do Eixo, que a gente fez uma edição em 2007 em São Paulo, e esse ano está vindo com tudo de novo, para a gente continuar essa permanência dele todo ano. Um festival, igual a qualquer festival, é uma ação de grande visibilidade, onde a gente vai ter oportunidade de estar botando todas as produções pontuais do circuito para ter notoriedade. E esse ano a novidade é que ele não acontece só em São Paulo, mas no interior de São Paulo, fortalecendo aí a regional de São Paulo dos coletivos Fora do Eixo. E o Grito Rock, que até onde a gente sabe, é o maior festival integrado da América do Sul, né? Até onde a gente sabe é o maior. Começou aqui em 2005, em Cuiabá pequenininho, e hoje o circuito tomou conta, levantou a bandeira e todo mundo está produzindo grito nas suas localidades. Então está muito bacana. O circuito mais ou menos se configura por essas ações, que são as nossas ações macros, né? São as nossas frentes gestoras e os coletivos da regional. Então é bem bacana o circuito, cada vez mais as pessoas, os coletivos estão entrando e outras pessoas estão buscando a gente para estar compondo essa rede, então a coisa está funcionando muito bacana, um momento histórico mesmo. Você começou a falar dos representantes regionais, né, das subdivisões, assim. Eu acho que é legal deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo como que funciona, assim, né, que dos vários pontos, claro, cada região tem seu representante. E mesmo dentro de cada área, agora dentro do circuito, né, da Web TV, da rádio, sei lá, do design, da produção de eventos, cada subdivisão dentro do circuito também está ganhando os representantes, figuras que estão aí, sei lá, doando mais a sua moeda de trabalho, na verdade, né, sua força de trabalho, né, sua moeda complementar, claro, como você disse. Então, a gente tem uma sistematização que norteia as ações do circuito, e os pontos regionais, que foi o que a gente definiu, que estão aí nessas cabeças do planejamento e dessa administração toda, de todas essas atividades que eu acabei colocando aqui, explicando um pouquinho para todo mundo. Os pontos regionais, eles acabam aglutinando todos os pontos que estão próximos, então isso facilita essa organização, facilita escoar essas informações e a proximidade mesmo do trabalho, dessa troca de tecnologia. Então a gente achou um formato extremamente interessante. Hoje quem está compondo essas regionais é o Luma ali no Nordeste, fora do eixo, o Goma ali com fora do eixo Minas, o Massa Coletiva em São Paulo, fora do eixo São Paulo. No Norte a gente tem o Palafita, que está aí compondo essa coordenadoria, juntando essa galera toda do Norte. E no Sul tem vários coletivos aí que estão fazendo essa representação até ter um nome oficial, mas o Macondo, a galera tá bem envolvida nessa discussão, sendo esse ponto do Sul fora do eixo. Então, basicamente, com esses pontos, pelas regionais, a gente consegue fazer esse fluxo de produção e esse fluxo de informação correr mais rápido e fazer as coisas acontecerem. Além, é claro, da lista dos coletivos, né, que foi uma coisa bacana, muito bacana esse ano, a gente deu uma repaginada e todo mundo ali movimenta essas discussões e os representantes regionais ficam incumbidos de fazer aquela coisa acontecer em cada região. Então isso deu um salto grande para a configuração, para a nossa organização interna mesmo, e até para a gente alavancar as atividades. Você falou das noites fora do eixo, sem dúvida, é mais uma ação que a galera já vem fazendo há algum tempo também. Cada regional puxa para si as noites fora do eixo e desenvolve essa atividade que vem vascularizando o circuito por todos os cantos. Agora a gente vai aproveitar essa ação do Porto Musical lá em Recife. A galera do Lumo está encabeçando as noites fora do eixo ali, que vai acontecer 3 dias. Então isso também vem contribuindo não só para a circulação das bandas e para a troca de tecnologia entre os próprios integrantes do circuito, mas para uma difusão em massa de todo o nosso movimento, assim. Então está bem bacana. Uhum. É bem legal que a gente, né, na conversa acabou citando nomes de vários coletivos, né, todos eles produzem bastante informação que estão na internet, e é um jeito legal de chegar em toda essa informação através do portal Fora do Eixo, né, acho que a gente não pode deixar de citar o endereço agora, o www.foradoeixo.org.br. Só uma coisa que é bacana dizer também, que eu esqueci, que as pessoas, todos os coletivos novos agora que estão a fim de ingressar nesse grande movimento aí que se tornou o Circuito Fora do Eixo, busquem as coordenadorias regionais. Se você está em São Paulo, busca o Massa, se você está no Nordeste, busca o Luma, se você está aqui no Centro-Oeste, busca o Cubo. Então busquem esses pontos regionais pelo portal, a gente tem como ver isso também, para que a galera consiga se inserir aí e participar das discussões com a gente. Que é um processo que só está em crescimento, né? Tava dito uma das coisas mais interessantes, mais importantes aí, para eu acho que outras pessoas que têm interesse em saber, querem participar, mas não entendem ainda a fronteira, que na verdade está bem borrada, né? Quem está fazendo, muita gente já é um ponto do circuito, mas ainda não é oficializado, né? Exatamente. Isso que é que interessante. Exatamente, é isso que acontece. Tá fazendo as mesmas ações. E aí falou um pouquinho também do congresso desse ano, que eu acho importante, porque o congresso é a nossa ação onde a gente foca esse planejamento todo da rede, onde a gente tem a presença da maior parte dos coletivos para estar discutindo exatamente esses projetos que a gente vai estar encaminhando, além das discussões conceituais que norteiam o circuito fora do eixo, que é extremamente importante. Ultimamente teve até discussões polêmicas na lista, especialmente sobre o grito rock, qual é o conceito disso, qual que é o nome que a gente tem que levar integrado mesmo para o Brasil e para o mundo. Então isso é muito bacana e é o que vai fazendo a gente nortear esses critérios, né? Outra coisa interessante é o que, que é um coletivo, a natureza jurídica dele, se é que ele tem alguma, mas para ele ter que não seja com fins lucrativos. São premissas que vão norteando todo o nosso trabalho aí, alternativo e independente. Então, o Congresso Fora do Eixo desse ano está trazendo expectativas ótimas e ele está bem orgânico com tudo que está sendo discutido na rede mesmo. A gente conseguiu, entre as coordenadorias e os coletivos que tiveram disposição para estar contribuindo com a formatação do Congresso, ficou muito bacana, ficou um formato muito bacana, a gente conseguiu compilar tudo isso e com certeza o Congresso Fora do Eixo desse ano, lá no Varadouro, lá no Acre, isolado, para todo mundo pensar prioritariamente o circuito, promete. Promete mesmo, esperamos participar ativamente aí. Bom, obrigado, Lenícia, pela participação. De nervosismo não teve nada, foi ótimo. Exatamente, muito massa. Obrigada a vocês, obrigada e parabéns. Bom, que isso, valeu, valeu. Bom, a gente sempre seleciona um bloco aqui, lógico, com a ajuda do participante, né? A Lenícia ajudou a indicar alguns nomes também, de alguns sons, né? De algumas músicas, de bandas que compõem, como diríamos, principalmente os representantes regionais aí do circuito. Então a gente elencou algumas bandas. São as bandas ligadas aos coletivos, né? Isso. Então a gente vai começar com o Nuda, lá do Lumo Coletivo de Recife, um single novo deles que chama Marunstad. Na sequência a gente vai para Uberlândia, Minas Gerais, conferir um som da banda Dom Capaz com a música Tanta Coisa. Bom, depois a gente vai escutar o Estéreo Vitrola, né? A gente tinha programado de tocar o Filo do Medusa, que é lá do Acre, inclusive o coletivo que vai sediar o congresso, mas como o representante regional do Norte é o coletivo Palafita, a gente escolheu o Estéreo Vitrola com a música Benjamin aqui para representar a galera de lá. E é isso aí, fechando o bloco, representando o Centro-Oeste com o Espaço Cubo, a banda The Melt com a música Wizard. Então aumenta o volume aí, Circuito Fora do Eixo aqui no Brado Retumbante, Independência Marte número 100. Escute diferente. É maquiagem, negócio tá tão ruim que nós semos vizinhos. Não se faz cartão postal no córrego do Maruim. Lá corre o boato que construíram tribunal. Lá balado do coque e o mote do rock é qualquer luxo.

Independência ou Marte número 100, seu brado retumbante com o circuito fora do eixo, algumas bandas que representam aí, principalmente os representantes setoriais aí do circuito, coletivos que têm se manifestado ativamente aí, fazendo, na verdade, acontecer a história do circuito, a história da música independente brasileira contemporânea. Bom, programa número 100 especialíssimo, se encaminhando pro fim, é isso? Exatamente, né? A gente preparou essa edição com todo carinho, diversas atrações especiais, e a gente tinha uma coisa bem bacana aqui pra rolar hoje. Nossas abduções, nossos contatos extraterrenos, nosso dilúvio de informações passados, presentes e futuros condensados em uma incrível experiência radiofônica com a história de Independência ou Marte. Então, acho que eu tô levando tudo isso aqui para vocês, nossos ouvintes. Sintonizados em 95,3 FM para São Carlos e região e para todo o mundo através do site www.radio.ufscar.br. Abstrato. Boa noite, ouvintes do Independência ou Marte. Estou chegando exatamente de Marte agora. Então a gente acaba escolhendo por palavras que tem a ver com o que a gente sente, que o clima tem a ver com o que a gente... Sejam bem-vindos ao SMD. Sejam bem-vindos ao SMD Transmissões Independentes. Finalizando o programa institucional, um momento muito especial para todos nós. Primeira participação ao vivo aqui no nosso programa. Todas as músicas dessa coletânea foram gravadas ao vivo nos estúdios da Rádio UFSCar. A gente está planejando. Foram transmitidas pela emissora no ano de 2007. Você ouvinte terá a oportunidade de finalizando o programa. São Carlenses, Ricardo Finazzi e Rodrigo Zanz, além das bandas Tarja Preta, Canções para um Mundo Sem Humanos e 016. Também passaram pelos estúdios da Rádio UFSCar músicos e bandas de todo o Brasil, como Projeto Nave, Teatro Mágico, Caio Bosco e DJ Beto, Jardim das Horas, Electro Groove, Jimmy. Dia da independência do nosso país aconteceu uma situação muito chata. Foi aprovado uma lei no Congresso Nacional. Chegou uma cartinha da rádio falando Tempo atrás, mas... Chegar da Odisseia nos baldeários da... Thank you. que você vai perceber, cara, no catálogo, né, as pessoas que... Acordei de manhãzinha pra fazer Tai Chi Chuan. Que maravilha é fazer Tai Chi Chuan. Ah, senhor, é possível. Mais um bloco. Agora a gente fazer um quadro que a gente repete ele sempre que o destino nos proporciona. Nosso quadro passou por aqui. Uau, oh, experimentar, fazer as jams e sei lá, entender que o pessoal pensa. Isso tá cagado, certo? Mente crescida, tá cagado, certo? Eu tô indo. A mesma música dos anos 60, 70. E a gente vive essa ressaca, né? Então as coisas não vão mudar de uma hora pra outra. O público não vai se consolidar assim de uma hora pra outra, mas apesar da abertura da internet. É legal assim, o que a gente faz no post-projeto, a gente coloca alguma coisa no, ao vivo. Mas próximo do que seria conhecimento comum pra mim. Divertido, popular. Tem as coisas do MySpace e tal. Daí a cabeça do som autoral. Eita estrada, hein? Na estrada. Então se ele for experimentar, na medida do possível dentro daquele contexto. E não tinha todo o estudo que a universidade proporcionou, né? Essa coisa toda. Ele foi experimentar um monte de ferramentas dele. Pra entender a música do cara, não é repetir que você fez, mas procurar o que você fez. É presente, é explícito. Não é uma narrativa que, sabe? Eu não tive que fazer muito esforço pra transformar essa música. As pessoas falam, pô, você é... Porque... Não, é que a música é tal assim. Transmissão. Já existia música independente. Um LP, o Atalador foi feito no LP, mas acho que no Clara Crocodilo, pela primeira vez, um som que era descolado das tendências que existiam na música popular da época. Negado, nós já temos preso umas 18 vezes, cara. Então, saco merda, ele acabou aprendendo aquelas brincadeiras lá. O Renegado é uma grande revelação, inteligente, perceptível, sensível, né? Atual. Ele tá na convergência da música do hip hop e do rap, mas dizendo com uma forma muito natural, aliás, muito renegada. É a forma dele de dizer, eu acho que eu gostei. Thank you. uma musicalidade que pega, que gruda, é assim, é outra coisa. Programa Independência ou Morte. Essa rádio que eu fiz, cara. Finalizando o último quadro do programa. Momento muito especial para todos nós. Primeira. Felipe? Oi, tô aqui. Tá bem, tô aqui. O que aconteceu? Não sei. Rolou uns barulhos, umas luzes. Uma luz amarela piscava num ritmo quebrado. Minha vida toda passou por alguns minutos. Diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, que enxergaram a tudo. Nossa, eu não entendi direito. Mas eu tô me sentindo um pouco mais leve. Né? Tipo uma sessão de descarrego, assim. Ah, acho que dá pra eu voar agora. Falou. Valeu, cara. Até mais. Tchau. Cara. Até semana que vem. Um abraço, então. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado a todos que escutaram. Sempre. Semana que vem tem mais. É claro. Escuta diferente.